Boa tarde. Iremos hoje entrevistar o web designer Tony Reis, presidente da AbraWeb para Noob News. Saiba quem é e como trabalhas profissional. Boa tarde, Sr. Tony Reis. Pode-me dizer quantos profissionais de web designer existem em média no mercado hoje? É muito difícil precisar com exatidão este número. A nossa estimativa baseia-se 1. Na quantidade de pessoas que se formam em faculdades e cursos profissionalizantes. 2. Na crescente quantidade de microempresas e profissionais autónomos que oferecem serviços de web design no país. E 3. Em pesquisas que a AbraWeb realiza dentro dos seus potenciais associados. Portanto, baseando-se nas fontes de informação acima, estimamos o mercado com algo entre 70 e 80 mil profissionais. Desses, 38 mil são afiliados da AbraWeb, cuja grande maioria possui nível de profissionalização mais avançado, com curso profissionalizante ou formação superior. Esse número tem aumentado nos últimos tempos? Sim, e bastante. Novos cursos são lançados a cada trimestre em todo o país e cada vez mais aumentam o interesse de profissionais ligados à criação e à comunicação em desenvolver conhecimentos relacionados à produção de design e divulgação de conteúdo pela internet. A que pode ser relacionado o crescimento dos números de profissionais de web design no mercado? O próprio crescimento da importância da internet como meio de divulgação da produção artística, jornalística e intelectual faz com que não só as pessoas se especializem em programação e formatação gráfica para a web, como também faz com que pessoas de outras áreas do conhecimento, como jornalistas, artistas plásticos, redatores, etc., aprendam a manipular e publicar os seus trabalhos diretamente para publicação eletrónica na internet, como forma de agilizar o processo de divulgação dos seus trabalhos e reduzir os seus custos associados. Web design é uma profissão nova no mercado? Como começou? A história das profissões do web design e webmaster está diretamente relacionada à própria história da evolução da internet. Ambas são profissões da internet e para a internet. A partir do momento em que a internet começou a tomar forma, conhecemos hoje no início dos anos 90, com a utilização de interfaces gráficas de publicação de conteúdo, pessoas que antes utilizavam complexas linguagens de programação passaram a adaptar-se à nova realidade, onde o conhecimento de editoração gráfica se sobrepõe à complexidade técnica de tempos passados. Quanto? Qualquer pessoa pode ter então um site na internet? Qualquer assunto? Qual o seu investimento necessário? E para a sua manutenção? Ter um site na internet hoje em dia é muito mais fácil do que a maioria das pessoas imaginam. Existem alguns serviços de hosting que oferecem ferramentas de construção de sites das quais não exigem qualquer conhecimento de linguagens ou editorial. No entanto, para se fazer um site com um visual mais arrojado, contando com utilitários avançados como uma base de dados, apresentações interativas, etc., necessita-se de um profissional especializado. A estimativa de custo depende muito do grau de complexidade do site. Um site básico e institucional, sem ferramentas de interação, pode ser desenvolvido em poucas horas de trabalho por um web designer padrão e custar pouco. Já um site de comércio eletrónico que exige o envolvimento de um webmaster, ou seja, um profissional que além de dominar habilidades do web design também sabe programar bancos de dados, configurar sistemas de segurança e sistemas operacionais específicos, pode demorar meses para ficar pronto e custar caro. Os custos de manutenção também variam bastante. Sites com atualizações diárias exigem um envolvimento intenso do web designer ou webmaster, enquanto sites com ritmo de atualização menor podem necessitar apenas de uma intervenção mensal ou até bimestral destes profissionais. Então, quais as possibilidades de atuação no mercado? Qualquer área de atuação que exija envolvimento da publicação de conteúdo na internet é passível de atuação por parte de um web designer. E como a cada dia mais empresas e setores sociais e comerciais descobrem na internet uma forma muito mais dinâmica de publicação, divulgação e comercialização, a tendência é de que a demanda por profissionais de internet aumente nos mais diversos segmentos da economia, desde pequenos negócios até grandes corporações multinacionais. Muito obrigado pela sua participação, então, Sr. Reis. Fica já aqui, então, algumas expectativas que os web designers que estão prestes a acabar a sua graduação podem esperar do seu trabalho no mundo do mercado.